Chamina Oscar, pronto decolagem. Hotel Juliette Serra. Altere transponde para 0112. Prestador da economia 49, bom dia, pronto, ponto 010, pronto. Economia 49, autorizado alinhado, decolar pistão na 0, vento 200 graus, 15 nós. Autorizado alinhado, decolar na 10, voo 649. Alinhar e decolar na 7, vento 190 graus, 15 nós, até o Juliette Serra. Seguro 649, decolado 51, controle 208, bom voo. Controle 208, voo no Minha Patal, obrigado. Observador, Papa Romeu, Sérgio Vecchia, Fadição. Ao 51, Sérgio Vecchia, vertical do farol, chama o controle 208, bom voo. Farol 08, muito bom, muito obrigado. Papatango, Romeu Papatango, a rotatória visual com campo. Romeu Papatango, sente ingresso final, reposta através da RMA. Ingresso na final vai reportar através da RMA, Romeu Papatango. Que faixa de estacionamento é o 4? É o 5. Copiado, 5. Siga. Sim, estacionamento por conseguir, estou aguardando o conteúdo 1109. Escada Remar, o Papatango, o meu Papatango. Pouso autorizado no 7, vento 190-16, nós, o meu Papatango. CLV pouso, o meu Papatango. Zero nove, cópia. Gente, apenas confirme o nível, saída. Gente, autorizado ele é o nível 120, decola da 10, a curva direita na saída coral. Controle Salvador, opera 120, decimal 8, transponder 5575. Decola opção no zero, curva direita, saída coral. Aerovia Golf 677. Controle 120, decimal 8. E o transcondicionado será o 0275. Decola opção de coral, controle 208. 1109, está correto, estamos pronto para ataque. Voltando no solo 58, direito na papá, frequência nível estacional, bom dia. 7996, autorização não precisa. O Azul 2796, autorizado João Pessoa, nível 190, decola pista no zero, curva esquerda, na saída Puca-Caju via Golf 677. Controle Salvador, opera 120.8, transponder 5022. Autorizado João Pessoa, 190, decola da 190 esquerda, Puca-Caju, controle 208, Puca-Caju, Golf 677. Controle 208, transponder 5022. 2796, protegimento com a reação crônica, que eu tiver acionamento. Eu vou. Ai, que lindo, eu poderia confirmar o pátio, se encontra. Vai, até? Autorizado, petrolinha, nível 320, decola pista 17, curva esquerda, saída Mombunenim, via Pesu 20. Controle de Salvador, opera 120, decima 8, e o transponder 5002. Momo, Mike Oscar, Mike Oscar, Nenim, November Eco, November India, Mike. E o Índio, o desejamento está correto, poderia passar uma pessoa a bordo? Para acionamento, sacos, decolagem, chefe de torre agora em 1895, ajuste no 0 no 6. Bom voo. Torre Salvador, acionamento 63, 12, não no 0. Acionamento 63, 12, bom dia, ajuste no 0 no 6, aposto que tem checado. Sempre reportará o 63, 12. Autorizado, acionamento, chame táxi, R, Kilo Índia. Passar travado, acionamento 3, 2. Livre pouso no zero, vento 180 graus com 14 nós, 63 e 92. Autorizado, pouso 63. Ponta 09, sou autorizado o táxi até o hotel, reporte para cruzamento, pista no zero. Minha 312, solo 12, direita 211, bom dia. Gente, direita 219. 211. Autorizado, prossegui a Alfa, GS, posição 03. Alfa, até o 03, hoje, né, 63. Ponto 09, está autorizado o cruzamento, pistão no 028, após prosseguir na Delta, reportando antes da Alfa. Uma, dois, a passagem ao tráfego da Força Aérea. 1.09, estou autorizado para seguir Alfa Juliette, ingressa no Pátio 1, no Índia, 0.09, chame torre 1.1895, ajuste o altímetro no 0.06. Solo Salvador, é o azul 2796 para funcionamento. 2796, coordenando com a equipe de solo, chama para o TAP. Vai chamar para o TAP, 2796. Tem aqui no Índia autorizado, decolagem 17, vento 190 graus, 149. Aqui no Índia, decolado 17, controle 208, bom voo. 208, obrigado. Autorizado alinhar e manter 10, 1109. Confirme quem é 312? Ainda não tem sinal para testar da posição 3. Quem é que irá informar isso a aero? Para o TAC azul 2796, está com 4-0, autonomia de 4 horas e alternando Fortaleza. O azul 2796, sou autorizado, pátio 1, taxa Índia, ponto 0-0, torre 1-1895, existe no 0-6. Pátio 1 Índia, 2895, com descendo aqui, 2796. Oi Salvador, bom dia, gol 2199, estabilizado LS, passando em terra. 2199, sente do tráfego, aguarde 1-0 livre, ajuste 1-0, 1-6. Guardando 1-0, 1-6. Pouso 199, pouso autorizado, mistura 0, vento 190 graus, 12 nós. Teve conta 190, voo 2199. Bom, Salveiro 9, decola 19, controle em 208, bom voo. 208, grato. Passo 299, autorizado Campinas, nível 340, decola pista no zero, curva à direita, saída da El, Leda, Motiva. Via Upezulu 10, por base Upezulu 16, Belo Horizonte, prossegue conforme a rota. Controle de Salvador, opera 120.8, transponder 5035. Cinco, transponda, chama pronto, o busco de estacionamento. Dois Salvador, bom dia, azul, 2796, até a próxima de pronto. Azul 2796, autorizado Daniel e mantendo zero. Mantendo zero, 2796. Azul 2199, Solos 21, direita na Fox, 21, décima 1, bom dia. Direita na Fox, 21, 1, aberto. Voo 2199, bom dia, estou autorizado o táxi Alfa Juliette, posição 06, parte 1. Alfa Juliette, posição 06. Isso, decolagem, 2796. Prossiga. Hora do solo, azul 2796. Aos 23, 208 ao controle, bom voo. 08, bom. Top Liz, good morning, Gol 1095, press pop to Copy 3. Go 1095, clear to Confine flight level 360, runway 10, right turn after departure, upper departure, LFA transition via Pezulu 21. Approach control frequency 120.8, squawk 5031. Left transition, come to push and start, go 1095. Okay, we are 1005, we call for push and start. We are able and left transition. Start go 1095, then 05. 95. Torre Salvador, é o TAN 3304, bom dia, na final da 10, embaixo travado. TAN 3304, bom dia, ajuste 10, no meia, pouso autorizado, pistão 10, vento 200 graus, no meia nosso. Autorizado, pouso, pistão 10, TAN 3304. Quem 304, solo aos 30, direita na última. UF, 21, décimo 1, bom dia. Direita, solo 21, no décimo 1, 304, obrigado, bom dia. Solo Salvador, bom dia. Alta 3304, livrando na Golf. 3304, está autorizado. Alfa, reporta Anta Juliette. Alfa vai reportar Anta Juliette, 3304. Pode ser a cargo, 8487, bom dia, ajuste no zero no meio, informe 3 checado. Reportar Alfa, cargo 8487. Alfa, 04. Draw 1095 from the taxi, and then contact the India, hold the point to runway 10, contact the tower 118, small 95, QNH 1016. Ready up for the taxi, India 1095, and tower 1016. 4299, após a passagem do Boeing da Gol, está autorizado, se mostrando para o táxi. Cabeça cargo 8487, check 3, pouso autorizado no 0, reto 200 graus, no 59. Machete checado, livre pouso, pistão 0, cabeça cargo 8487. Good morning, tower, so 1095, baby, hold the charge, but then hold the point, one, one, one, two. 1095, good morning. After the Boeing short final, clear to line up and wait for runway 10. Right, yeah, after the cargo, you can line up and hold start runway 10095, control. Cargo 8487, solos 34, na Golf 211, bom dia. Golf 211, bom dia, essa cargo 8487. Solo 3304 na Alfa, antes da Juliette. 3304, ingresso Juliette, posição 07. Ingressa na Juliette para posição 07, 3304. Clear to take off runway 10, wind 190 degrees on 3 knots. Clear to take off, so 1095. 8487, autorizado Alfa, Kilo, parte 3, possivelmente posição 07. Chame pronto, fique atento ao sinalizador, apto 847. Alfa, Kilo, parte 3, posição 7, apto cargo 847. Para o táxi azul 14-9-105, a bordo, alterna Galeão, está com 4 horas e 40. Poderia confirmar pessoas a bordo? 105, 105. Ok, autorizado o táxi em via ponte 090, chame torre 11895, registro 06. Via ponte 0895, obrigado, bom dia. Morning 36, Salvador Departure 119 decimal, correction, 120 decimal 80, have a nice flight. 120 decimal 8, thank you, have a good day. Total 3859, bom dia, juiz no 06. Informa o tráfego à sua direita, um helicóptero, agora linha do litoral, não interferirá no seu pouso, pistão no zero livre, cheque trem autorizado, vento 180 graus, 12 horas. Cheque, pouso autorizado, pistão no 03859. Vertical para o Tapuã, aguarde o cruzamento final do 10 com 360 pela direita. Função, curva à esquerda e cruze de imediato a final. Tráfego da TAM agora curta final, não é mais tráfego para o seu. Para o senhor? À esquerda eu estou autorizado o cruzamento, reporte girando base, até o Juliette Serra. Azul 1499, bom dia, pronto? 1499, igual para o Pernambuco. Sim, após o pouso do Airbus da TAN, área mantendo 049-4299. Após o Airbus da TAN, mantendo 49. Tan 3859, solas 39, direita, Foxtrot 21, decimal 1, bom dia. 21, agora acabou. Salvador, o Teo Juliette Serra, antes de base, para final 97, Machado, gravando. Teo Juliette Serra, pouso autorizado 97, vento 90 graus, 149, até o Juliette Serra. Azul 4299, autorizado decolagem 10, vento 90 graus, 149, azul 4299. Iniciando 4299. Morning Tower, American 229, established localizer fuel site. American 229, good morning. Canadian 1016 reporting. Part of Mark Lane, get all of them. 8 hour marker for American 220. Juliette Serra, solos 4-1, frequência livre, parte 4, bom dia. American 229, clear to land, runway 10, wind 190 degrees, 2129. Clear to land, American 229. Azul 4299, aos 42208, bom voo. Azul 4299, decolado aos 42, controle em 208, bom voo. And tower, confirm the wind. Wind? Correct, the wind. 200 degrees, 13 knots. Okay, copy, thank you. Car 239 on the ground, 4-4, left by right, ground 1-1, decimal 1, have a nice day. We'll make the right turn at point 1 for American. Quem chamou o sol, inteligível. Prossiga, Maria. Que isso, Maria? 7073, já foi coordenado anteriormente com a equipe da torre? Coordenando com a equipe de solo, chame ao término, Maria 7073, fica atento ao tráfego movimento no pátio militar. America 229, we are clear of 10. America 229, continue your attacks via Taxi Alpha after Juliet Gate 10, April 1. Alpha Juliet Gate 10 for America 229. So 229, just confirm gate 11, 11, April 1. Okay, copy. Gate 11 for America, 229, April 1. Siga, Juliette Bravo Delta. Juliette Bravo Delta, autorizado Petrolina, uma centena, decolou no 7, curva esquerda, na saída Conde. Controle Salvador, opera 120, decimal 8, transponder 5023. Então coloca Momo DCTI para seguir conforme a roda. Salvador, Oceania 63, 12, tem informação até 1. O Juliette Bravo Delta poderia confirmar pessoas a bordo? Para acionamento, saque do colégio, torre 1-1-8-9-5, adicional 0-1-7. E a 3-1-2, pronto, Fabio. Pronto, Fabio. Autorizado Recife, nível 350, decola 1-0, curva esquerda, saída Puca, Caju. Controle Salvador, opera 1-2-0, decimal 8, transponder 5-0-5-7. Você pode confirmar a presença do controle, se você quiser? 1-2-0-6-8. Autorizado, Recife 3-5-0, decola na mesma curva direita, Puca Caju 1-2-0-8 ao controle, 5-0-5-7 no transponder, o Oceania 6-3-1-2. 6-3-1-2, curva esquerda após decolagem, chama pronto para o feedback, acionamento. Curva esquerda após, chama nada.